Fala galera do Mundo das Lutas, no podcast MMA Ganhador dessa semana nós temos dois grandes entrevistados. O primeiro deles é Fabrício Werdum, ex-campeão da categoria dos pesados do UFC. O Fabrício Werdum está em Los Angeles, num lugar chamado Big Bear, para onde ele foi se refugiar, viver esse momento aí de quarentena, enquanto, é claro, ele tenta manter a preparação da melhor forma possível, já que ele tem luta confirmada para o UFC 250. Confirmaram até o momento, que a gente não sabe o dia de amanhã, a princípio que a gente sabe que, segundo combate.com, o evento não deve mais acontecer em São Paulo, até porque a gente está vendo dia após dia o crescimento, desenvolvimento da doença do Covid-19, o novo coronavírus dentro do Brasil, então realmente é complicado imaginar que esse evento vai acontecer dentro do país. Mas enquanto ainda não tem uma certeza, o Werdum mesmo falou que acha que o evento não acontece no Brasil, acha que vai acontecer nos Estados Unidos. Enquanto vive essa incerteza, o Werdum trocou uma ideia com a gente para falar como está esse momento de quarentena, falar um pouquinho sobre o futuro dele, ele que está aí encerrando a sua suspensão para poder voltar a lutar e fazer o que mais gosta, especula aposentadoria, fala sobre a situação na categoria dos pesados e muito mais. E depois do Werdum, a gente vai trocar uma ideia também com Marlon Moraes, lutador peso galo que tem luta marcada para o UFC, lutador do UFC que tem luta marcada contra Petryan no UFC Fight Night Cazaquistão, que acontece em junho. Então, antes de começar essa edição, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix, e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify, então não vacila. Para começar, vamos de Fabrício Werdum. Galera do Mundo das Lutas, a resenha de hoje é especial. Fabrício Werdum vai trocar uma ideia com a gente depois de um certo tempo, né? O cara aí, pô, já foi campeão do UFC, agora virou youtuber, tá tirando onda no YouTube, então tá mais popular do que o normal. A gente conseguiu chegar até ele. Werdum, mais uma vez é um prazer trocar uma ideia com você. Eu que agradeço, valeu mesmo pela oportunidade mais uma vez. No meu telefone eu te tenho como Coutinho Lance ainda, do Lance, lembra do Lance? Lembro do Lance, né? E agora quando eu vi, poucas pessoas sabem que o teu nome é Luiz Fernando, né? Exatamente. Exatamente, já chegou dando curiosidades aí. Então já vamos começar falando do teu canal, né? Como é que tá essa vida também de youtuber? A gente sabe que, obviamente, você tem a vida de treinamento, né? Você vai voltar, a gente vai falar sobre isso nos próximos meses, se tudo der certo. Mas você também tem se mantido ativo na internet, criou um canal no YouTube, já está aí com quase 40 mil inscritos. Fala para a galera um pouquinho desse projeto também. É, realmente foi uma ideia assim que saiu. Meu irmão sempre gostou, inclusive meu irmão gosta muito de ti. Ele acabou de falar, eu falei que ia fazer contigo. Agora ele falou assim, eu gosto muito do Coutinho. Fala para ele que o canal dele é muito legal. Ele segue há um tempão. De vez em quando eu pego ele assistindo o teu canal ali. Pô, manda um abraço para ele. E realmente é legal, é diferente. O YouTube é mais difícil de conseguir inscritos. É diferente com o Instagram, mas é bem legal porque a galera que gosta mesmo, que é consumidora do YouTube, como meu irmão, por exemplo, então eu não esperava que fosse tão rápido assim, sabe? O canal é meu, do meu irmão e do Kleber, né? O Kleber é o cara que edita, faz toda a função do canal. E aí, a primeira entrevista, o primeiro bate-papo, que foi o churrasco papo furado, né? Dentro do Werdum Não Para, o nome do canal é Werdum Não Para, e dentro do canal tem o churrasco papo furado, que é o que manda, assim, né? O filé. É o filé, e depois teve o Werdum Visita, né? Então, mas o primeiro que chamou a atenção que foi com o Royce Gracie. E foi bem legal, porque o Royce é meu vizinho legal mesmo, assim. O outro mora na mesma rua, e o Royce mora na rua de trás, entendeu? Assim, ele mora na área um pouquinho mais, né? Ele mora na parte de Palos Verdes, né? Eu e o Lioto, a gente mora em Redondo do Beach, né? Que é do lado, que é a mesma, praticamente igual. E a primeira deu um formal sucesso, deu 200 e poucos mil visualizações. Royce Gracie, o que mais comentam assim embaixo, que é legal ver os comentários, que ninguém conhecia aquele Royce Gracie, né? O Royce Gracie diferenciado, solto ali, falando com a gente, contando tudo da família, o hobby dele de armas, que ele gosta muito, que ele gosta de caçar. Entendeu? Então ele soltou bem, foi muito legal. Realmente o primeiro assim chamou muita atenção, o jeito que a gente faz ali, meu irmão fazendo churrasco, batendo um papo ali, e realmente foi legal, velho. Então já tem uma galera ali, Rafael, Rafael Cordeiro, Fábio Gurgel, Rômulo Barral, Rafael dos Anjos, Lioto. Então tá, sim, tá, a Cris Borg também tá ali também. Tem muita gente, tá bem legal. Realmente essa facilidade que eu tenho de falar com o pessoal, da amizade, ajuda muito. Isso que eu ia perguntar, né? Como é que tem sido a experiência? Porque você acaba sendo meio que um... É lógico que você faz tudo com a maior naturalidade, né? Na resenha, que, pô, é um carisma que você tem natural. Mas como é que é esse lado de entrevistador, de fazer pergunta, de entrevistar a galera? Tá gostando da experiência? Sim, na real, eu já tô acostumado pelo fato de trabalhar na televisão há 8 anos, né? Verdade. Como comentarista e ao vivo, né? É um programa que eu gosto de fazer realmente mesmo, já faz muitos anos. Realmente, financeiramente, é bom também, só que a parte de estar ali fazendo a resenha, falar do que a gente gosta, né, que é a luta, é muito legal. Então, eu aproveito bastante. Então, acho que me ajudou bastante nesse ponto, né, de poder conversar com a galera. E eu vou te falar dos nossos, é tudo no improviso. É tudo improvisado, não tem é mais legal. Nada. Eu tento fazer uma pautinha, faço alguma coisinha assim, mas na hora vai saindo e vai... Esqueço completamente da pauta e vamos no improviso mesmo. Boa, assim é legal, assim é mais legal, mais natural também. Verdão, queria começar também te perguntando onde é que você está exatamente. A gente está vivendo um momento aí confuso no mundo, né? Dessa pandemia global do novo coronavírus, todo mundo... maior parte das pessoas em quarentena dentro de casa. Onde você está exatamente? Como é que está sendo esse período para você? Sim, agora no momento, agora falando contigo aqui, estou em Big Bear, né? Eu tenho uma casa aqui na montanha que fica a 2 horas e meia de Los Angeles, né? E a gente vem para cá direto fazer snowboard, fazer estudo assim, né? Bicicleta, o esporte, descansar. E esse período que está sendo bem difícil para todo mundo, a gente resolveu, eu, minha esposa, minhas filhas e o meu irmão. A gente estava em Los Angeles, bom para Big Bear, né? Fica mais... Não tem nenhum caso ainda aqui de coronavírus aqui em Big Bear. Então a gente está bem isolado, a gente fica o máximo de tempo possível dentro de casa. Eu tenho que sair para dar uma corrida, pelo menos. Estou treinando com o meu irmão ali, fazendo uma manoplinha, a gente acabou de treinar agora nesse momento, acho que 40 minutos atrás eu treinei com ele agora aqui na frente de casa. Eu dei uma corrida na montanha. Me lembrei muito, uma coisa que é legal de falar, porque eu me lembrei muito do México, Coutinho. Quando eu fiquei lá 2 meses e meio, quando eu fui campeão lá contra o Caim Velasco, contra o Mark Hunt, e a montanha que tem aqui na frente de casa é igual. É assim, muito parecido o caminho. E eu me lembro do professor falando, né, que era o tio, né, que era o Ernesto. Ele falava assim, não, mantém o ritmo, porque eu tinha aquela coisa de competir, né? Devia ter umas 10, 12 pessoas. Então eu sempre queria fazer aquela competiçãozinha da corrida, né? Ninguém tá competindo, mas todo mundo tá competindo. Ninguém tá mostrando competição, mas todo mundo quer chegar primeiro. E ele, não, mantém o ritmo. Até tem uma história legal dessa vez no México, que o Denis Bermudes, sabe quem é o Denis Bermudes, né? O lutador da UFC, pequenininho. E ele foi treinar lá comigo, porque ele ia lutar também. Então ele ficou na mesma casa que eu, ficou lá com a gente, tudo. Chegou todo assim, né, com lycrazinha, botou a calça dele. Não, hoje é dia da corrida, né? Então vamos correr. E ele chegou a milhão já no mesmo dia, ele foi correr no mesmo dia que ele chegou. E ele pegou e foi na frente assim, eu já tava lá umas 2, 3 semanas, eu falei, ué, mas como assim? Tá errado, tio? Ele, não, mantém o ritmo. Então ele chegou assim, chegou ele, e eu cheguei 1 minuto depois, praticamente um minuto depois. E eu cheguei lá e tava vendo um shadow box, né? Tá. E eu falei, pô, tá bem de gás o cara, né? Chegou hoje, já começou assim, quase 3 mil metros de altitude, até mais. E eu falei, pô, cara, tá muito bem. Tá, passou ali. Quando viu, tinha o quarto dele, no outro dia eu bati na porta e vamos treinar, Denis. Ele, não, tô cansado, não sei o que, ficava vendo. Ele ficou 3 dias sem treinar. Quebrou o bichinho, né? Imagina, ficou 3 dias e eu ia lá de propósito, batia no quarto dele lá. E aí, vamos lá treinar dos nossos. Ele, tô cansado vendo um filmezinho, ele e o técnico dele. Tio, gastou energia toda de uma vez só. Queimou a largada, famoso queimou. É verdade. Verdão, queria saber a tua opinião. Essa semana a gente ainda vai falar sobre o UFC 250, mas essa semana a gente tem visto o assunto mais falado do momento é a realização ou não do UFC 249, né? A gente tá vendo o Dana White aí fazendo uma força para realizar o evento. A grande questão é onde esse evento aconteceria. Queria saber seu palpite. Duas coisas. Primeiro, se você acha que o evento vai acontecer. E segundo, se você, com a experiência que você tem, já ter passado por outros eventos, de entender tudo que requer uma estrutura de um evento, você acha realmente possível o UFC conseguir realizar um evento de forma que não coloque em risco lutadores, família e treinadores? Eu acho que sim, eles já mostraram isso aí agora no teve no Brasil, lá em Brasília, né? Aconteceu esse evento que não teve público, o menos gente possível. Eu acho que sim, pode acontecer, com todos os cuidados, né? Fazendo os testes. Eu acho que todas as pessoas que vão estar envolvidas fazendo teste com todo mundo, acho que poderia fazer sim, né? Eu acho que em Las Vegas, acho que seria o melhor lugar pelo fato de o UFC ter essa estrutura muito grande lá. Acabou de inaugurar como é que é o nome daquele lugar? UFC Apex. É Apex, né? Tem os dois lá, né? Tem os dois, né? O Performance e esse Apex, né? E tem um octágono, tem toda a estrutura para poder fazer com menos gente possível. Claro, como eu falei antes, que o UFC sempre teve muito cuidado com esse negócio de fazer exame antes, de hepatite, o AIDS, todos os exames de cabeça. E agora botar mais, claro, que o do corona, para ver se ninguém está infectado, para poder realizar o evento. Eu gostaria muito, eu acredito que já é a quinta vez, já, né? A quarta vez que se cancela Vai ser a quinta. Imagina, a expectativa é muita. Eu que tenho que estar comentando lá também. Eu já mandei, inclusive eu vou comentar essa luta e já mandei, porque a gente tem que fazer a pauta antes, tem que falar de algum lutador. E eu já mandei toda a minha informação que eu tinha, então para ficar em stand-by, né? Ou pode acontecer ou não pode. Tá certo. E Verdun, em relação ao UFC 250, está escalado para enfrentar o Alexei Oleinik no UFC 250, está programado para o dia 9 de maio em São Paulo. Você tem alguma informação? O UFC passou alguma coisa para vocês, ou a princípio vocês estão simplesmente seguindo o planejamento da forma que tem que ser e até ter algum tipo de confirmação? Porque não deixa de ser um risco também. É claro que a torcida é para que tudo esteja bem até lá, mas o risco existe, né? Por tudo que tem acontecido, desenvolvimento da doença e tudo mais. Enfim, hoje, qual que é a tua percepção em relação ao evento? Quando eu liguei para o UFC para perguntar se ia acontecer meu evento, eles falaram: Verdun, a gente está cuidando março e abril por enquanto. A gente não chegou no teu evento ainda. E depois disso eu não liguei mais. Entendeu? Eu falei com o Ali também não me falou muita coisa assim, 100% certo ou não, mas como eu tava te comentando antes, já tô treinando a coisa como tem que fazer assim, como eu treinando na Kings lá sempre, a rotina que eu tenho diariamente não é igual, óbvio que não, é só eu e meu irmão ali que a gente tem que ficar dando uma corrida, fazendo uma manopla, fazendo, né, o que tem que fazer, mas realmente está difícil mesmo. Eu não tenho essa certeza, mas eu não posso parar. Mas se acontecer, se tiver essa luta mesmo, eu não sei se vai ser no Brasil. Eu não acredito que não vai ser no Brasil, não. Eu acho que não. Eu tinha uma propaganda para fazer agora, acho que a galera assiste aí a Sportbet, né? Já faz. Vai ser o quinto ano. Foi cancelada a minha ida para o Brasil também pelo fato do corona, né? Então acho que muita gente perdeu, né? E tá bem complicada a situação. Mas eu lutaria em qualquer lugar, em Las Vegas, no Brasil, aonde for, né? Sem público também, não tem problema nenhum, porque eu já tô há um tempo já sem lutar, né? Vai fechar 2 anos e é bastante tempo, ainda mais agora com o corona aí me atrapalhou um pouquinho também a minha volta, né? É, isso que eu ia falar também. Imagino você, deve estar sedento, né? Para voltar a trabalhar, voltar a lutar, e acontece uma parada dessa, deve ser complicado. Verdun, uma pergunta também que muita gente, quando soube o anúncio da luta, muita gente fez também, né? Pô, por que o Alexei Oleinik? Né? O Alexei Oleinik é um cara que tem um nome na categoria, mas a gente sabe a tua expressividade é muito maior. Por que a escolha dele? Foi uma oferta do UFC? Para você representa um desafio diferente? Você acha que uma vitória contra ele já te coloca na cabeça? Por que exatamente a luta contra o Alexei? Porque realmente o cara tem um bom jiu-jitsu, mostrou, ele é meio aquele cara estranho, que é difícil identificar o que ele vai fazer, não é um cara que tu olha e consegue estudar ele 100%, porque é um cara que solta uns combos sem asa, não tem um estilo, né, assim, pô, que legal de ver, por exemplo, um estilo legal de ver o Edson Barbosa, irado ver o Muay Thai, aquele Muay Thai, né, com os chutes perfeitos, soco, rodado, tudo. Não é um Edson Barbosa, mas o cara é estranho e realmente é duro. A gente, todo mundo fala, eu odeio quando as pessoas falam assim: ah, essa luta é fácil pra ti. Não existe luta fácil, não tem. essa palavra não existe no nosso vocabulário porque não tem luta fácil pra gente. Ah, luta fácil pra ti, não pode falar isso. Porque realmente não tem. Quantas vezes a gente já viu que aconteceu uma luta que o outro era o favorito e de repente o outro surpreende, né? Com várias vezes. Então, realmente, o Lineker é um cara que tem um bom jiu-jitsu e eu até falei, eu até promovi essa luta falando que eu queria ver quem era o melhor jiu-jitsu no peso pesado, né? E eu acho pela idade também, a idade, né? 42 anos, eu também tenho 42, então acho que seria um bom teste para minha volta aí. E, Verdun, como é que você avalia a situação da categoria dos pesados, né? Hoje a gente tem aí o Miocic e o Cormier meio que nesse vai não vai, nessa novela para definir a trilogia. A gente tem também o Jairzinho Rosenstruck contra o Ngannou. Como é que você avalia a situação na categoria? Na verdade, como é que você avalia a tua volta à categoria? Você vai enfrentar o Oleinik? Você acha que uma vitória, você já briga ali no topo? Ou precisaria... Depende também de como a luta terminar, como é que sua vitória vai acontecer. Como é que você avalia tua chegada a esse topo com esses quatro nomes aí na frente? Eu acho que uma vitória é vitória. Vitória é um passo para frente e uma derrota são três passos para trás, né? Que tudo é completamente diferente, é o oposto, né? Uma vitória, entrevista, patrocínio, todo mundo quer falar contigo, aquela coisa. E a derrota é a tristeza, né? Ninguém te liga, ninguém quer falar contigo, é aquela, né? É complicado realmente. Mas sobre a categoria, eu acho que eu tenho mais duas lutas no UFC, na real. Eu tenho mais duas lutas, eu também não sei se eu vou renovar 100%, não sei como é que vai ser o meu futuro. Eu pretendo lutar mais um ano, entendeu? Já não sei, eu tenho que ver, eu tenho que pensar muito como é que vai ser a minha volta agora, né? Eu não tenho muito tempo também para lutar, é difícil, a gente sempre fala isso, eu vou lutar daqui a mais um ano, dois anos, mas sempre muda. Quantos já aposentados já voltaram da aposentadoria, né? Ah, me aposentei, voltou, lutou mais umas três ou quatro vezes, né? Então, eu realmente tenho o Miocic, que é o campeão, né, mostrou mais uma vez, foi muito bem realmente. Não sei se o Cormier volta a lutar, pode ser que sim, né, mas e também o Ngannou também está muito bem. O Jairzinho mostrou que realmente está na pancada também, vai ser um lutão entre eles, né, com certeza. Mas está bem, o que eu penso, na verdade, é a minha volta. Eu quero voltar e ver como é que eu estou, então eu quero me sentir no octágono de novo. Pedro, você comentou aí que pretende lutar e tem mais duas lutas, pretende lutar mais um ano. O quanto vai depender o teu futuro? Vai depender mais da sua performance, de como você vai se sentir quando voltar ao octógono e performar? Ou você acha que esse período também de um ano vai depender também do que acontecer? Por exemplo, se você vai conseguir vencer, conseguir chegar a uma nova chance pelo título, a gente sabe que depender de você, você vai lutar, fazer essas duas lutas o quanto antes, né, para se sentir, tomar essa decisão logo. Mas o que, depende do que exatamente? Da sua performance física ou do que vai acontecer nesse período? Eu não imaginava que era tão difícil realmente quando chega assim, né? 42, 40. Realmente o cara sente muito. Tem que estar muito bem, tem que se cuidar muito mais. As lesões demoram muito mais para recuperar. Tu sente assim na pele mesmo, quando tem uma lesão, demora mais. Realmente é complicado. É, se pudesse deixar a gente lutaria a vida inteira, o que a gente fez isso aí, não tem como, é difícil dizer isso, né? Mas vai depender, como tu falou, vai depender da minha volta, como é que vai ser minha performance, né? A gente sempre, como eu te falei antes, a gente sempre fala, mais duas, mais três, mas sempre vai mais, entendeu? E realmente é complicado, né? Realmente a tua pergunta é bem difícil porque a gente não sabe. Eu tô amanhã, eu não sei o que eu vou fazer. Vai ser mais duas, mais três? Se tem a possibilidade de estar pelo cinturão de novo, ou de repente, quando acaba meu contrato, vou para outro evento, vou para o Japão de novo. Eu não sei. Eu não tenho uma resposta certa para te dar agora nesse momento. Legal, Verdun. E para a gente finalizando, queria ter o palpite. Você tem algum palpite para essa luta do Jairzinho contra o Francis Ngannou? O Jairzinho é um cara que tá chegando com força aí na categoria, tá invicto. O Ngannou também é um cara muito forte. Como é que você avalia esse confronto? Eu vejo os dois assim, um nocaute para algum lado, com certeza, porque os dois são muito são bons ali, né? Os dois gostam de largar na mão, legal, mostraram isso já, né? Eu acho que o que for mais inteligente ali vai levar a vitória, entendeu? Porque o Ngannou realmente tá mostrando que é um cara muito forte. né? Um cara assim que é difícil de lutar realmente, não mostrou muito o chão, tem a parte de pé muito bem, defende bem as quedas também, né? É, realmente o físico dele faz a diferença no jogo dele. E o Jairzinho sabemos aquela pancada que ele tem na mão ali que pode surpreender. Então, vamos esperar aí que eu vou estar comentando essa luta com certeza também. Eu acredito que o Jairzinho mostre mais vontade e pode surpreender com o nocautão aí. Em relação a Cormier e Miotic, nessa terceira luta acontecendo, quem que você acha que leva depois de uma vitória para cada lado? Eu não acredito que vai acontecer, não. Eu acho que não, o Cormier não volta mais, eu acho. Bem difícil acontecer, mas se acontecer, eu acredito numa vitória do Steve Miotic de novo. Porque ele está muito confiante e aquela vez que o Cormier ganhou, realmente ele estava mais confiante, ele estava acreditando, estava com mais vontade. Essa vez que ele lutou, essa última que ele perdeu, eu achei que não treinou o suficiente. Ele é um peso pesado, mas não precisava estar gordão, ele estava muito gordo, assim, realmente estava... É que, aparentemente, a gente pode dizer que o cara está fora de forma. Quantos campeões gordos a gente já teve, né? Os gordinhos, os gordos, né? Uhum. Vários, né? O Fedor é um deles, né? Que não tem esse negócio de físico. Acontece muito quando tá meio gordinho, perde a luta, aí, ó, não tá treinando, entendeu? Acontece muito isso, né? Teve agora o Andy Ruiz, né, do boxe, batendo no Anthony Joshua, perdeu a revanche, mas foi um nocaute que todo mundo ficou impressionado. Por exemplo, então tem muitos aí que realmente o físico, aparentemente, pode estar errado ali, gordinho, né, o que a pessoa pensa, mas quando ganha, ninguém fala nada. O cara ganha, ninguém fala nada. Mas eu acredito que o Steve Miotic ganha mais uma vez. Essa vez, de repente, por pontos. Depende como o Daniel Cormier entrar, né, com vontade, vai treinar o suficiente ou não. Eu tive vendo umas imagens dele aí, porque eu sigo ele no Instagram, e realmente agora ele tá largado para as traças, né, dos nossos. Tá bem inchado, né? Tá retendo líquido. Tu acha que ele não vai aguentar esperar o Miotic e vai se aposentar de uma vez? É porque ele tá ganhando bem, ele tá como comentarista, tá muito bem. Ele ganhou um dinheiro muito bom ali, fez um dinheiro muito bom também. Então não tem por que voltar, fez o filme dele, né, lutou em várias categorias. E realmente, eu conheci o Daniel Cormier lá atrás, quando ele nem pensava em fazer MMA. Ele me ajudava na parte do wrestling. Né, eu fui procurar ele e o King Mo para ele me ajudar quando eu cheguei nos Estados Unidos há 11 anos atrás. E eu tinha tenho uma amizade muito boa com ele, não é um cara que eu ligo sempre, falo, mas é um cara que eu não encontro ele, a gente dá risada junto. Outra coisa rapidinho, Verdun, você falou aí do Cormier, e eu lembrei, queria saber muito a tua opinião, cara, em relação ao tudo que aconteceu com Ken Velasquez, né? Ano passado ele tentou voltar, perdeu pro Francis Ngannou e agora tá no WrestleMania, né, no WWE. Você esperava essa mudança na carreira dele, que ele fosse se aposentar e fosse ter esse tipo de destino? E também é algo que você considera para o futuro? Você acha que você gosta dos lutadores que fazem esse movimento para o WWE? O Caim Velasco, depois, não é querer tirar a onda, não quero não, mas depois que ele perdeu, para mim, realmente mudou completamente, né? Ele não voltou 100%, muitas lesões, né? E eu acredito que ele fez o filme dele, realmente as pessoas vão lembrar do Caim Velasco como um guerreiro, realmente mostrou isso muito, né? Que alguns falaram que não tinham... que ninguém bateu o Velasquez, né, nenhum, e realmente aconteceu, mas depois disso, que nem o Fedor, quando aconteceu contra o Fedor também, o Fedor perdeu e não voltou 100% depois, nunca mais voltou, não era o Fedor de antes, né, e de ir pro WWE, eu acho legal, porque é um bom dinheiro também, não se machuca também um pouco, porque o treinamento é puxado, é combinado, não é uma luta de verdade. Mas eu acredito que indo para esse lado e fazendo um dinheiro e continuando para poder se manter, eu acho bom também, eu acho legal. Se me convidasse para fazer, já rolou uma especulação de eu lutar, só que ia ser na segunda divisão. Eu falei, não, segunda divisão eu não vou. Respeita, pô. Não, daí me quebrar, não, tem que fazer um teste, não sei o quê. Pô, eu falei, não, deixa assim então, segunda divisão nem me viu. Legal, Verdun, para fechar. Tudo dando certo, você enfrentando o Alexei Oleinik, como é que no UFC 250, como é que termina a noite quando você visualiza lá na frente a luta acontecendo, como é que você visualiza o desfecho dessa luta contra o Oleinik? É uma luta que eu vejo assim, mantendo a distância, porque eu acho que eu tenho a parte de em pé, assim, o Muay Thai, fazer um antijogo com ele, não um antijogo, mas fazer, manter a distância, fazer uma boa estratégia, né? Porque realmente o cara mostrou que é muito forte, faz umas finalizações completamente diferentes, ninguém esperava puxar por montada no Ezequiel, quem é que vai esperar uma coisa dessa? Finalizou várias pessoas, e os caras falam, como eu falei antes, né? Negócio de luta fácil, o cara tem 70 e poucas lutas. 48 vitórias por finalização. Tu imagina, então não tem como subestimar um cara desse. E agora eu vou te falar uma coisa que eu me lembrei, que eu vi uma foto, eu tava na Rússia, fui convidado para um evento na Rússia, tava eu, o John Jones, o Frank Mir, o Mirko foi lutar também, e eu não esperava que o Mega lutasse. Eu fui convidado para o evento, eu fui para a Rússia. E aí, com presença, né? E tu não vai acreditar, que o Mirko contra o Olenik na luta principal. E quem é que botou o cinturão na cintura do cara? Fui eu. Botei. Tu procura a foto, eu posso te mandar também. E aparece eu colocando o cinturão. Eu olhei, mas com esse cara, é o Olenik, tu acredita? Lá há anos atrás, e hoje a gente vai lutar. E eu botei o cinturão no cara, tu imagina, que loucura, né? Ele finalizou o Mirko, sabe como? Pegou, botou o Mirko no chão, passou a guarda, aquela que tu abraça a cabeça e dá a gravata mesmo no chão, bota o peso em cima do corpo do cara e sabe aquela coisa meio que é meio WWE, e pegou o Mirko. Eu não acreditei, o Mirko é duríssimo, eu treinei com o Mirko muitos anos, e o Mirko é duríssimo. E pegou o Mirko na gravata, velho. Então, pra te ver, então não dá pra subestimar ninguém, óbvio que não. Uhum. E não existe essa coisa da luta fácil. Legal, Verdun. Tom, manda mensagem pra galera, pros fãs, a galera que tá ansiosa aí pro teu retorno. É doida pra te ver voltar a lutar e também. E ativa o modo youtuber aí, convida a galera pro teu canal também, todo mundo ficar ligado. Queria agradecer aí, galera, pelas mensagens. Recebo mensagens assim no Insta, no Face. E claro que é difícil responder todas, mas agradeço muito pela torcida, a galera torcendo para que eu volte de uma vez. Vou voltar, vou me preparar bem para voltar aí e dar mais um show aí, como eu sempre fiz, né? E só a começar a seguir aí. Eu tô com uma campanha ainda, nossa, tu acredita, com uma campanha de 1 milhão no Insta, eu não cheguei ainda, né? Travou lá, não sei o que aconteceu. Eu acho que alguém desviando meus seguidores. Eu acho que então, eu estou. E no Vamos YouTube, que é um projeto novo do YouTube, Verdun Não Para. E dentro do Verdun Não Para, tem um churrasco Papo Furado, tem o Verdun Visita. E eu tenho certeza que a galera vai gostar das entrevistas que tem ali. Tá bem descontraído. E te agradecer também, né, Zoss? Obrigado pelo espaço mais uma vez aí, que a gente se conhece há muitos anos, né? Até que eu tenha ali Coutinho no meu telefone, Coutinho Lance, pra te ver, né? Pode tirar, pode botar. O teu trabalho tá muito bom mesmo, parabéns. Do jeito que tu fala, do jeito que tu dá a tua ideia, a tua opinião, é muito legal mesmo. Né? Meu irmão é fãzão mesmo. Até manda um abraço pro Felipe aí, então. Felipe Verdun. Alô, Felipe Verdun, grande abraço, ó. Isolamento social, fica aqui o abraço, ó. É, só aqui, ó. Valeu, nossa. Os não. Hey. Valeu. Então tá, esse foi Fabrício Verdun, sempre uma resenha muito boa, um cara muito legal de trocar ideia. Muito legal poder ouvi-lo, saber o que ele espera do futuro. Falou também de forma bem interessante e curiosa aí sobre a aposentadoria, né? Vamos esperar essa luta contra o Alexei Oleinik no UFC 250 para ver o que acontece, como é que ele se sente. Mas é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes da história do MMA. Então é sempre bom trocar uma ideia com ele. Então agora vamos trocar uma ideia com o Marlon Moraes, que está na Flórida. Ele vive na Flórida treinando na American Top Team e também está tendo que lidar aí com esse momento de quarentena sem entender ainda de que forma ele vai conseguir se preparar para o confronto contra o duríssimo Petr Yan. Então vamos falar com o Marlon. Marlon Moraes tá com luta marcada aí pro dia 13 de junho, vai trocar uma ideia com a gente para falar aí sobre bastante coisa interessante que tá rolando no mundo das lutas e sobre o futuro também. Marlon, seja muito bem-vindo. Pô, valeu aí, prazer falar com vocês aí, momento complicado, a gente tá tentando achar saídas aí para continuar treinando, se preparar para as lutas que estão marcadas, mas eles já garantiram que as lutas vão acontecer, então a gente tem que se virar. Marlon, para começar, a pergunta que eu tenho feito para todo mundo, tem vindo aqui no canal, né? Como é que tá pra você esse momento de quarentena? Tá recluso? Como é que tá a família? Tá todo mundo quietinho em casa? Como é que vocês estão lidando com esse momento? cara, bem sério aqui nos Estados Unidos, eles estão levando bem a sério e tá difícil pra gente ir pra academia, academia é bem fiscalizada, e aqui American Top Team toda hora tem polícia, então tá ficando ruim pra gente ir lá treinar. A gente tá treinando como dá, se mantendo em forma e esperando o calendário voltar, mas a gente tá respeitando, meu filho não tá indo aula, não tem escola, todo mundo só ficando em casa, a gente só sai mesmo pro necessário, vai ao supermercado, lava a mão antes, depois, tenta botar principalmente quando eu chego com a comida de cá, assim, do supermercado, que é um lugar que muita gente vai, né, a gente tenta deixar a comida um pouco na garagem, assim, parada e tal, pra passar um tempo, porque não adianta nada a gente não ir treinar, não tá indo nos outros lugares, mas de repente você vai no supermercado, compra alguma coisa e traz pra cá alguma coisa que alguma pessoa pode ter colocado a mão. Principalmente aqui nos Estados Unidos, que agora já explodiu. Em Nova York, os casos aqui estão... não param de crescer, muitas mortes, infelizmente. Aqui na Flórida também acho que já tem mais de 4 mil casos. Então a gente fica com medo, né? A gente fica com medo e tentando tomar todas as medidas para não ser contaminado. Em relação a treino, você tem alguma estrutura, caso você não possa mais ir em academia, você teria como treinar em casa ou algum tipo de estrutura para resolver esse problema? Cara, bem limitado. Eu tenho espaço, assim, na minha casa, mas a gente recebe o treino do meu preparador físico também. Eu estou com ele quando dá, mas é bem limitado, né? Não é o que a gente precisa para se preparar para uma luta como a minha próxima luta. A gente sabe que você está com luta marcada, né? Como eu falei, para o UFC Cazaquistão, dia 13 de junho. Nesse momento, hoje, você está confiante de que até lá tudo vai passar e a luta vai acontecer conforme o planejado? Ou pelo que você está vendo, de alguma forma também te preocupa haver um cancelamento por conta de tudo que tem acontecido, desenvolvimento da doença, principalmente você aí que está nos Estados Unidos? Cara, eu acho que cancelamento não vai ter, não. O que pode acontecer, o que a gente já está preparado, é de repente mudar a localização, não ser no Cazaquistão. Mas eu acredito que a partir de abril aí, final de abril, eu acho que os eventos do UFC já vão voltar. De repente vai começar com portões fechados, alguns eventos, mas eu sei que eles precisam ter essas lutas aí na televisão e eles vão fazer o máximo possível para, assim que der, colocar as lutas. A gente tem que se virar e estar preparado. E Marlon, eu queria saber de você também, depois da sua luta contra o José Aldo, você venceu a luta, mas a gente sabe o quanto o próprio Cerrudo e o Dana White acabaram exaltando a apresentação do Aldo e tudo mais. Você tinha, de alguma forma, esperança de que com a vitória contra o Aldo você ia conseguir a revanche contra o Cerrudo, ou você está confortável de enfrentar o Pitrian, que também é um top da categoria? Não, eu realmente eu achava que eu devia ter que fazer outra luta ou outras lutas, assim. Realmente acho que mais uma luta, de repente duas lutas. Eu acho que duas lutas seria perfeito para voltar bem preparado mesmo para esse cinturão aí, para não chegar lá e não ter surpresa nenhuma. E quanto à luta com o Aldo, inclusive o próprio Cerrudo disse que achou que eu venci, mas isso é um business, né? Como ele mesmo falou, eu tive com ele em Las Vegas, ele quer essa luta, ele quer lutar com o José Aldo também. O José Aldo é uma lenda e ele acha que é uma luta... onde ele não terá tantos riscos. Eu não compartilho essa opinião. Eu acho que toda luta tem seu risco e acho que o José Aldo é um cara duro e tem um jogo que pode vencer o Cerrudo, mas é com ele. Ele acha que essa luta vai ser melhor para o legado dele, para a história. Então isso é com eles agora. Não preciso mais ficar dando minha opinião nem falando nada, porque já é uma decisão tomada. Eles vão lutar em maio e a única coisa que eu posso falar é sobre a minha luta, que é em junho, e estou me preparando, estou treinando, por enquanto treinando da maneira que a gente está conseguindo aqui, mas nós vamos chegar preparado, cara, preparado para fazer uma luta muito boa e, cara, ganhar desse cara aí, surpreender ele. Ele está com de 6 vitórias no UFC, é um cara que está crescendo muito na organização. A organização acredita muito, muito nele, acredita que ele possa ser um dos próximos desafiantes, e nada melhor para mim do que entrar lá e lutar com um cara desses. Eu tô aqui para isso, para lutar com os melhores, ser testado a cada dia, e vai ser mais um teste, e eu vou chegar preparado para chegar lá, e não vai ser luta fácil para ninguém. E como é que você avalia o encaixe do estilo de vocês? Na sua opinião, qual que é a arma do Pitrian que você tem que tomar mais cuidado e qual a arma que você acha que você tem mais forte contra o jogo dele? Cara, eu acho que o Pitrian é um cara bem completo, cara. Tem uma trocação muito boa, um wrestling bom também, defensivo, mas ele tem o jogo dele de contra-ataque, a gente tem que tentar frustrar esses contra-ataques dele e fazer ele errar e jogar nos erros dele. Impor o meu jogo, eu acho que eu sou um cara inteligente, eu sei acertar os caras e não ser acertado, acho que eu vou precisar muito disso aí e puxar um ritmo muito intenso, que ele é um cara que sempre vem muito bem preparado para as lutas. E, cara, o mais importante é acreditar no meu jogo, entrar lá, desempenhar, misturar as artes marciais e surpreender, cara, surpreender ele aí. E muita gente que acredita que eu não posso vencê-lo, e muito mais no Cazaquistão. E pra mim não tem realmente problema nenhum lutar no Cazaquistão, nos Estados Unidos, no Brasil. Eu acho que quando fecha ali é um contra um, acho que a torcida não influencia, mas é uma motivação a mais lutar com ele na casa dele. E, cara, você acha que... É lógico que é complicado, a gente não tem como prever o futuro, né? Mas, considerando que você passe por ele e tenha uma vitória expressiva, você acha que seria já o suficiente para se tornar o desafiante número um? Você acha que você se tornaria indiscutivelmente esse desafiante? Ou você acha que também tem o Aljamain Sterling aí que não está com luta? Você acha que teria alguém aí no caminho que poderia te atrapalhar? Cara, seria sim, mas isso aí não impede que eu possa fazer outra luta. Tem alguns caras aí que até lá vão estar voltando. Tem lutas interessantes que, na minha opinião, fariam total sentido. Vencendo ele, eu ficaria muito feliz de ter a oportunidade de lutar com o Dominic Cruz, de repente com o TJ Dillashaw. São lutas que eu queria. E, de repente, o cara que sair dessa luta aí do José Aldo com o Cerrudo, de repente vai demorar para voltar, e eu quero estar ativo, quero lutar em junho e fazer mais uma ou duas lutas nesse ano aí. E Marlon, independente das polêmicas que envolvem sua luta com Aldo, você já teve dentro do octógono contra o José Aldo e contra o R. Cerrudo, né? Eu imagino que você tenha visto essa semana o Aldo falando que só precisa de uma semana de treino para bater o Cerrudo também está confiante e tudo mais. Qual que é a sua avaliação desse desafio? Você acha que o Aldo tem uma chance legítima de passar pelo Cerrudo ou você concorda com o favoritismo do Cerrudo na tranquilidade? Não, cara, eu acredito que não é luta fácil para nenhum dos dois. A luta é uma luta de detalhes, mas como um todo, eu acho que o Cerrudo vai vir muito forte para essa luta, muito preparado. E acho que isso aí que pode fazer a grande diferença, essa pressão dele, esse jogo aí de estar realmente na cara ali do adversário a todo momento. Foi uma das coisas que me complicou bastante. Mas o Aldo tem jogo, cara. O Aldo tem jogo para ganhar dele. O Aldo tem um jogo ali que ele desenvolveu um tempo que ele foi campeão, um jogo de ganhar, mas não ganhar de muito. Saber levar a luta ali, pontuar aos pouquinhos com jab, de repente ficar na distância boa. O Cerrudo pode ficar com um pouco de medo de entrar por causa das joelhadas. A defesa de queda do Aldo é uma defesa de queda muito boa, mas cara, eu vejo chances muito boas pro Aldo, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Cerrudo. E cara, um assunto muito recorrente nessa semana, né, foi a realização ou não do UFC 249. A gente está vendo o quanto o presidente do UFC, Dana White, está fazendo força para conseguir realizar esse evento. Sabe lá aonde que vai acontecer, da forma que vai acontecer. Você como lutador, confia 100% que o UFC é capaz de fazer um evento prevenindo, né, certificando de que não vai colocar os lutadores, os companheiros de treino e até as famílias de lutadores em risco? Você consegue confiar 100% diante de tudo que você está vendo? Cara, eu acho que fazer o evento eles conseguem fazer sim. O UFC, os caras têm muita grana e eles cuidam muito bem da gente, parte de saúde, parte de médicos. A gente tem um acompanhamento impressionante, não só na semana da luta, mas depois da luta. mas é uma condição difícil, cara. Como é que os caras vão garantir tudo pelo problema dos aeroportos? Os aeroportos são os piores lugares para você estar num momento desse, onde tem tanta gente indo para lá e para cá. Mas se eles decidirem por realizar esse evento, eu acho que eles deviam tentar, pelo menos, fazer um voo fretado, não ficar fazendo uma galera. Mas é difícil, porque um atleta de um estado, um do outro, um de outro país, então como que vai ter um voo fretado para pegar toda essa gente? Então, acho difícil, mas eles estão dizendo que vão fazer. Eu acho que pode ser que aconteça, principalmente pela luta principal ser uma luta tão aguardada e pelo Dana White ficar tão chateado de não conseguir realizar essa luta. Sempre alguma coisa acontece. Então, por ele estar tão mordido, eu acho que não duvido que ele consiga fazer esse evento, não. Eu tô te perguntando isso, Marlon, porque é lógico, até junho tem bastante tempo, né? Então, a gente sendo otimista que tudo esteja numa condição melhor lá. Mas eu te faço essa pergunta porque pode acontecer, né? Se o UFC conseguir fazer esse UFC 249, de repente eles vão encontrar uma forma, um padrão que eles vão repetir diversas vezes. Então, talvez, quando chegar em junho, você tenha que passar, tenha que confiar, vamos chamar assim, nesse padrão que o UFC vai desenvolver para fazer isso. Então, você, se chegar em junho e você tiver que fazer, participar de um evento dentro dessas condições, você vai tranquilo? Ah, tranquilo, a gente, por uma luta de MMA, a gente nunca vai, mas com certeza a gente vai, cara, porque a gente precisa lutar. É assim que a gente ganha. Se você não estiver lutando, você não tem salário. Então, a gente acaba sendo assim, meio que não, você mesmo, não é forçado, mas é isso ou não é. Então, a gente vai acabar indo. Então, a gente vai correr os riscos, mas quantos riscos a gente não já corre sendo um lutador de MMA? Então, acho que a gente vai com certeza lutar. E uma coisa que eu não posso deixar de perguntar para você também. Você é um grande amigo, né, do Edson Barbosa. A gente vive aí a expectativa de ver o Edson na categoria dos penas. Ele está até tendo um pouco de dificuldade, né, para conseguir uma luta. O que você pode falar para a gente, você que já treinou tanto com ele, tem uma proximidade grande dele? O que a gente pode esperar do Edson Barbosa como peso pena? Como é que você projeta ele dentro dessa categoria? Pô, cara, ele vai ser um grande lutador nessa categoria, não só como ele já é no peso leve, mas é um cara muito forte, tem uma pegada muito grande, muito explosivo, e vai ser difícil, inclusive está sendo difícil para ele encontrar adversário. Já teve, acho que, uns 4 oponentes que negaram lutar com ele. Ninguém quer pagar para ver, né? Ninguém quer ser o primeiro. Então, acho que a maior dificuldade para ele agora está sendo achar um oponente, porque eu acho que a luta mesmo, se ele conseguir chegar no peso aí bem, eu acho que ele vai lutar bem e vai ser uma ameaça aí pra galera. Você chegou a citar o nome do Dillashaw e do Dominic Cruz como possíveis adversários no futuro, se aparecer oportunidade e tudo mais. Você tem alguma confiança maior em relação a um dos dois? Porque o Dominic Cruz é sempre uma incógnita, né, por conta das lesões dele. A gente sabe que o TJ tem a questão da suspensão, que, se eu não me engano, acaba em janeiro do ano que vem. Tem um dos dois que você acha que é mais possível acontecer por conta de um motivo ou outro? Cara, eu, assim, se você me perguntasse pra escolher um, eu escolheria o Dillashaw, porque eu já meio que tava pra lutar com ele, então seria uma luta que já ia acontecer. Mas quanto ao estilo de luta, eu acho que os dois são bons lutadores, não bons, muito bons. E todos dois, qualquer estilo de luta que eu enfrentasse, seria uma luta muito dura. Fechou, Marlon. Então, manda uma mensagem para os fãs, a galera que torce pelo seu futuro, que está na expectativa aí para o seu retorno ao octógono, torce tanto para você disputar o cinturão mais uma vez, se tornar campeão. Qual a mensagem que você pode deixar para eles em relação ao futuro? Pô, a mensagem que eu queria deixar para a galera respeitar aí a quarentena. Então, não só a quarentena, mas os hábitos, os novos hábitos que nós vamos ter aqui que tomar. Inclusive a galera que é fã de luta mesmo. Se a gente não conseguir vencer essa luta aí, vai ser difícil de voltar com os eventos, vai ser difícil voltar com os esportes, não só MMA. E a gente está aqui, a gente está louco para trabalhar, a gente está louco para trazer alegria de quem gosta de assistir luta. É, a gente gosta de lutar, de trazer a galera para encontrar com os amigos, pô, fazer um sair, entendeu? Porra, a galera tá sentindo falta disso aí, vamos se unir, vai ser um momento difícil, mas se Deus quiser, já a gente vai passar por isso e vai voltar a levar os nocautes, as finalizações, as lutas da noite que vocês tanto gostam de ver. E do Marlon, eu conto com a torcida de todos aí, vou pegar uma luta dura aí dia 13 de junho e eu prometo não decepcionar, eu vou me preparar. Tá sendo muito difícil treinar com isso tudo, mas se tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo. Então, é isso aí que a gente tem que acreditar e vamos com tudo. Muito bem, esse foi Marlon Moraes aqui no podcast MMHador. Então, nessa edição tivemos Fabrício Werdum e Marlon Moraes. Muito legal, a gente tá sempre buscando novos convidados, sempre buscando os melhores nomes do mundo das lutas para participar do nosso podcast MMHador. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem o nosso podcast para chegar a cada vez mais pessoas. E é claro, nós voltamos a qualquer momento com o melhor do mundo das lutas. Para quem não me conhece, eu sou o Continho, falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com e no oddshark.com/br. E eu volto, é claro, na semana que vem. Até lá!